Tinha 10 anos e eu perguntava para o meu doente quem era aquele cara. 10 na cabeça. Parecia assim, aquele cara meio disco, foi de disco. Aquele cara te dá disco, te dá disco. Aquele cara mora num apartamento, um apartamento, com lixo até o teto. Tinha 3 anos. Que perguntava pro meu pai quem era aquele cara, quem era aquele cara. Disse que era aquele cara vende disco, dá disco, e um apartamento, lixo até o teto, lixo até o teto. E eu perguntei pro meu pai, 6 anos. Aquele cara vende disco, aquele cara dá disco, e vive no apartamento, o lixo até o teto, e gosta de rock and roll, e gosta de rock and roll. 6 anos depois eu fui sair, longe de pesados, e minha família. A primeira coisa que eu fiz é sair da rua e falar com aquele cara. Eu falar com aquele cara. Eu falar com o cara. Eu falei sobre a meta. Ele gostava de mim. Eu gostava dele. Sempre que eu via, eles conversavam. Eu não lembro de quê, eu não lembro aonde, mas a gente conversava. E as coisas estavam erradas. Sempre que eu andava na rua, eu também aquele cara do resto da cabeça que vem de lixo, que dá disco. Apartamento, deixa até o teto. Eu contava sobre rock and roll. Rock and roll. Eu falava nada com ele. Pelo menos eu não entendia. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. O tempo se passou. Frente da Teixeira de Mello, no meio da minha vale no peixe, com prédio na cabeça, dando disco, vendendo disco. Dia eu andei na rua e ouvi alguém falando: Damião, Damião, será que ele mora de galo? Ele não mora não. Ele não mora não. Damião, Damião morando pra si mesmo. Pra Nascimento do Sul. Ando pela varanda atômica. Fui parar na Nascimento do Sul. três caras no Damião, descendo a ladeira. Eu apertei a mão do Damião e falei pro Damião: o porteiro me parou e me falou: você não fala com esse cara não, hein? Você não fala com esse cara não, hein? Esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. Eu vi você falando com ele. Eu vou levar ele preso. Eu vou levar ele preso. Nunca mais falei que Daniel. Nunca mais falei que Daniel. Nunca mais falei que Daniel. Nunca mais falei que Daniel. Dead na cabeça. Dead diz, dá diz. Tem um apartamento. Eu deixo até o teto. Eu nunca mais falei com o Damião. Nunca mais falei com o Damião. Nunca mais falei com o Damião. Dez na cabeça. Um apartamento. Eu deixo até o teto. Quando eu tinha 3 anos, eu via esse cara na rua. Eu via esse cara na rua. Eu via esse cara na rua. Eu via esse cara na rua. Eu via esse cara na rua. Eu via esse cara na rua. Eu via esse cara na rua. Eu via esse cara na rua. Falando sobre o plano da lei. Falando sobre o plano da lei. Falando sobre o plano da lei. Bem da rua. Bem da rua. Bem da rua.